Eu tinha

adolescente me entregando loucamente como que ser tua mulher. Acima, meu DJ Lennon. Bota a pressão, DJ Lennon! Hoje pensei tanto em você,

força, DJ Lennon! Bora pra cima, meu DJ, no 12! Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Fazendo você dançar. Vai mix.

DJ Lennon, virando todas as batidas do momento. Pessoa não há. Cheguei Sei que às vezes eu falhei em sua vida.

Não vou te procurar, porque de terra tá tocando, eu vou dançar. O meu cu vai tocar, eu quero dançar.

melhores. DJ Leno. Capacita os escolhidos. DJ Lenomi.